Bom, noite da véspera de Natal. E a gente está aqui sentado de uma maneira muito simples, sem nada demais, sem grito, sem música, sem som de carro, sem show do Roberto Carlos, sem... essa parte boa, né? Sem que a gente esteja trocando muitos presentes, na verdade, com a alegria e a companhia. E tem várias coisas que eu acho que concluem hoje. A primeira coisa que eu queria fazer era acender as velas que foram acesas durante essas 4 semanas. Eu queria pedir a Vitória que acendesse. E lembrando o que cada vela dessa simboliza. A vela que está bem queimada já, que é da primeira semana do Advento, é aquela que nos fala da promessa de Deus, da esperança que a gente tem. Pode ir acendendo um a um. Não, pode ir acendendo um. Depois apaga esse. Apaga esse. Depois você acende a próxima. A primeira vela é a vela que lembra a gente da promessa feita já no comecinho a Adão e Eva, dizendo: da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A gente foi criado, ser humano, num processo absolutamente fantástico. A gente se humanizou num processo ainda mais fantástico, que é aquele do ganho da consciência. E quando Deus soprou o seu espírito sobre 2 espécimes daquela espécie de hominídeos e os transformou em seres humanos plenos. E esses seres humanos plenos optaram ser tão plenos que não precisavam mais de Deus. Eles podiam ser seu próprio Deus, sua própria referência. Eu falo aquilo, faço aquilo que é certo e errado baseado na minha cabeça. Isso gerou um caos. Eu vou voltar isso ao texto daqui a pouco. A primeira frase de Deus para os seres humanos, quando eles decidem eles serem sua própria referência, não é: que feio que você foi, que mal que você foi, agora você vai ser punido, e mais tudo que as pessoas fantasiam. A primeira frase foi: maldita a terra por tua causa. Isso era muito difícil da gente entender até hoje em dia, o quão a terra é maldita por causa da nossa causa, por causa das coisas que a gente faz, por causa das decisões que a gente toma. Acho que hoje está difícil da gente não olhar para a terra e falar: maldita é a terra por nossa causa. Deus não vem com uma história de dar punição, de fazer isso. A primeira frase é essa: cara, olha o que você fez. Agora você vai ser sua própria referência. Na primeira vela, depois que o cara faz aquilo que o ser humano sabe fazer, pega uma folha de parreira e coloca para tentar tapar sua nudez. Deus pega, mata o animal, tira o couro, veste o homem e a mulher. Fala: cara, você nem fazer sua roupa você sabe, meu irmão. Nem tapar suas vergonhas você sabe. Porque tudo que a gente faz para tentar remedar a bobagem que a gente faz, não passa de uma folha de parreira querendo tampar nossas partes pudendas. Essa é a primeira vela, porque na primeira vela Deus fala, na mesma hora que ele fala: maldita é a terra por sua causa, as coisas agora vão piorar. A terra vai produzir cardos e espinheiros. Que é exatamente o que acontece quando a gente desmata uma área, quando a gente destrói uma área. A primeira coisa que surge é cardo e espinheiro, que é o primeiro tipo de vegetação que vem para tentar proteger a terra de novo. Cara, você estava numa agrofloresta, meu irmão. O Jardim do Éden nada mais é do que aquilo que a gente chama hoje, ou tenta fazer, de agrofloresta. E a gente não derruba, faz do nosso jeito. Maldita é a terra por nossa causa. E aí, Deus ali na... com ela fala: mas olha, da tua semente vai sair aquele, da mulher vai sair aquele que virá e esmagará a cabeça da serpente. Essa é a primeira vela, a esperança da promessa. Vamos acender a segunda vela, que a gente acendeu na segunda semana. Essa é a vela dos patriarcas. É a promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a todos os patriarcas, a quem foi prometido que Deus selecionou para si um povo, não porque esse povo fosse especial, mas porque Deus tinha que entrar para algum lugar. E dele fez a maior contribuição que a gente tem na história da humanidade. Não existe nenhuma contribuição semelhante à história de Israel para a humanidade. Não existe nenhuma contribuição, nem filosófica, nem técnica, nada que se assemelhe àquilo que nós hoje chamamos de direitos humanos, justiça para o pobre, divisão da terra. Se você que está começando, pegando uma Bíblia pela primeira vez, for ler Levítico, você vai descobrir lá que na lei dada aos patriarcas, está lá escrito que a terra tem que descansar a cada 7 anos. Não colhe na beira da cerca, porque isso pertence ao pobre, viúvo, estrangeiro. Olha, não mistura determinadas plantas. Quando você for colher o ovo de uma ave, não arranca tudo, deixa ela lá. Mantenha a preservação. Na hora que você, até para fazer cocô, tem lei. Não faça como os demais povos que deixam se espalhado por aí. Cava um buraco em terra. Volta para a terra. Detalhes de uma lei absolutamente perfeita que fala: essa lei não está aí para você tentar segui-la e você se achar mais ainda do que você consegue. Essa lei está aí porque você não consegue segui-la. E aos patriarcas foi prometido, e a Abraão especificamente: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque vai vir aquele que vai vencer a lei, vai vencer a tradição, vai ser isso tudo e vai abrir a porta. Daí tem a terceira vela que a gente abriu. A gente acendeu na terceira semana do Advento, que é a vela que a gente representa pela cor de rosa, que é a vela da alegria. Essa espera pela redenção não foi sempre dura, difícil. Tem aquela alegria de quem tem confiança naquele que prometeu que vai fazer. Por isso que essa cor é diferente dessa vela. Ela representa a alegria de Maria, a alegria de Davi, aquele que pode celebrar naquele esquema da confiança que eu falei hoje de manhã. E a última vela que nós acendemos no domingo passado, que é a vela que representa os profetas, que é aquela absoluta confiança e expectativa sem ter nada para se ver, que garante. É a vela do silêncio de Deus, o tempo no qual a gente não está vendo, a gente não está enxergando, mas a gente segue em frente porque quem prometeu é fiel e vai cumprir. E hoje a gente, nessa noite, aguarda aquele que cumpre tudo o que foi prometido aí. Adão e Eva, aos patriarcas, a Davi, a Maria e aos profetas que ficaram tanto tempo esperando e que nunca viram, nunca viram. E aí vamos para os textos de hoje. Se você olhar os textos, a primeira coisa que é muito diferente de tudo que é festa de Natal que a gente costuma ir, é que normalmente são festas urbanas, dentro de um apartamento, com muita comida, com muita bebida, com muito exagero, com muito consumo. E isso, cara, passa tão longe do que a gente leu no Salmo, sabe? Batei palmas todos os povos, fiquem felizes, cantem céus, terra, cantem plantas, animais, cantem natureza, regozijem-se, fiquem felizes, porque chegou a salvação. Aquele bebezinho, naquela expectativa, como eu falei hoje, de poder dizer chegou a salvação, ainda que ela não tenha chegado ainda. É o dia D, né? Chegou a salvação. Ainda não chegou, mas chegou. Fiquem felizes. Sabe por que aquela mesma terra que foi dita maldita é a terra por tua causa? Agora entrou aquele, hoje eu falava com o Bernardo. A palavra Salvador, ela não é uma palavra que originalmente foi usada para Jesus. Originalmente, essa palavra foi usada para César Augusto. E especificamente, Júlio César a usou pela primeira vez. O imperador romano, essa anunciação de Lucas, é um artigo político fantástico. Esse aviso dado na boca dos anjos aos pastores é uma cópia do aviso que se dava quando o Império Romano ia chegar numa cidade. O Império Romano lutou pouquíssimo para conquistar. Era o exército mais bem armado. Quando lutava, lutava para ganhar. Mas, usualmente, ele chegava na beira da cidade com 15 mil soldados armados até os dentes, mandava um arauto na frente Chegava lá no centro da cidade, abria, falava assim: eis que trago novas de grande alegria para essa cidade, que hoje está aí à porta, César, o Salvador, aquele que vai trazer a paz romana a esse lugar. Essas são excelentes, boas novas. E para isso nós estamos trazendo para cá cidadãos romanos que vão fazer disso aqui uma colônia. Os seus nobres vão ganhar cidadania, green card para todo mundo. Vocês vão ter que pagar impostos para a gente. E parte das terras são nossas. E a gente chegou aqui para trazer a civilização e a paz romana a essa cidade. Se a gente não quiser, bom, a gente tem 15 mil soldados lá fora, a gente vai arrasar vocês, vai matar vocês, os homens todos, vai violentar as mulheres, vai acabar com as criancinhas, vai levar todo mundo escravo, vai arrasar, pegar fogo em tudo e vão fazer exatamente a mesma coisa que a gente acabou de falar que ia fazer. Sabe que eu sempre quis que Júlio César viesse aqui? Assim ganhava a guerra. Quem mais deu trabalho foram os gauleses, foram os alamanos, né, lá para cima do Danúbio. Os gauleses agora estão dizendo. Era pouca gente que dava trabalho. Na Inglaterra também, teve aquele o Muro de Adriano, que foi lá na Inglaterra, para que acaba o Império. Era pouca gente que dava trabalho para o Império Romano. E o mundo recebia sempre. Chegou o Salvador. Nas moedas romanas, está escrito César é soteros. Soteros é a palavra que a gente usa, soteropolitano, quem nasce na cidade de Salvador, soteros é Salvador. Soteria, salvação. Dessa palavra vem a nossa palavra sutura. Quando você sutura, você remenda, você restaura, você reconecta. Isso é salvação. Por isso, alegre-se a terra, exulte. Regozije-se as montanhas, porque não é mais maldita. Agora tem uma nova humanidade aberta em Jesus, a possibilidade de que a gente não seja ave de rapina, que a gente não destrua, que a gente não estrague, que a gente não esteja nesse mundo simplesmente para destruir. A terra pode ser bendita por nossa causa. E a terra exulta, cara. Os passarinhos exultam, o tucano exulta, o papagaio exulta, todo mundo fica feliz porque a gente chegou. Na prática, onde a gente chega, todo mundo desespera. A gente traz desequilíbrio, desarmonia. Em Jesus a gente tem a possibilidade de trazer boa notícia para o planeta, para as pessoas, para as relações, para tudo isso. Isso tudo é graça. A gente vê em Tito, e eu não vou me alongar, eu vou falar só de Lucas. Eu não quero me alongar. Esse relato de Lucas é fantástico, porque ele chama a atenção duas vezes. O menino vai ser achado numa manjedoura. Assim que a gente terminar aqui de comer a sobremesa, nós vamos levantar e vamos lá no Capril. E vamos ver uma manjedoura. E vamos ver o lugar. É nesse lugar que o rei dos rejeitados teve seu primeiro lugar de aceitação. Jesus é o rei dos rejeitados. Segundo Isaías, ele é a pedra que foi rejeitado pelos construtores. Isso aqui só serve para fazer pedregulho. Deus pega e coloca essa pedra para essa pedra de esquina, aquela que vai dar o guia de toda a construção. Jesus não foi rejeitado quando se tornou um pregador polêmico ou porque falou determinadas verdades. Ele foi rejeitado desde o começo. O próprio pai dele, terreno, José, primeiro momento, ele rejeitou a ideia da mulher estar grávida, porque, pô, como é que pode? Tem truta aí. Mesmo sendo honrado, querendo deixá-la para ficar com a culpa nas costas, aí ele fala, não, fica com ela, pode ficar tranquilo, José. Jesus vem com essa coisa de ser rejeitado direto. Quando ele chega na cidade de Belém, não fala que foi na... Sabe essa fantasia do Pesé, Maria chegou no burrico, aí ficaram procurando de estalagem em estalagem. Quer dizer, o casal que chegou, eu publiquei no outro dia uma charge na minha página do Facebook, que eu acho muito boa. Eu seria hoje uma adolescente grávida, com um cara muito mais velho, que chega na cidade porque é obrigado pela lei a ir lá para se alistar, porque essa é a cidade original da família dele, então ele tem que atravessar meio mundo para chegar lá. O cara vai a pé, com a mulher grávida, mas eu gosto daquela charge, porque é uma charge que ela é feita como se você olhasse do vidro do carro. Não sei se você chegou a ver, mas acho que você viu, né? Uhum. Que é um cara de mexicano, no telefone público, com uma menina grávida, num posto de gasolina chovendo. E como a gente olha para isso? A gente olha com mil preconceitos. Né? Tá lá. Imagina o que é olhar José Mposta, uma menina grávida, cara. O cara nem sequer se preparou. Quem é esse pobretão aí, cara? Não, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. E aí, cara, olha, tem um lugar aí, mas é lá no curral. É lá no Capril. Cara, minha mulher, eu garanto que o cara tem que ter falado isso. Qualquer homem falaria isso. Cara, minha mulher está tendo um filho, cara. Eu acho que não passa dessa noite, moço. Me arruma um lugar. Não, só tem lugar lá no Capril. Aí o cara vai, dá a volta. Chega lá na volta. Entra no curral. Imagina você chegando com a tua mulher grávida, cara. Arruma tudo, aquela sujeira, bicho, cheiro de cocô. É esse o cheiro do curral. Não é lugar pra você ter um filho, pô. Mas vamos ver lá agora. Vamos pegar aqui, vamos sair daqui, vamos pegar uma vela, vamos entrar lá no curral pra ver como é que é. E tem uma manjedoura lá. Aí pega a feno, bota ali. Pô, moço, com certeza, né? Moço, me arruma uns panos aí. Pô. Minha mulher vai ter um filho. Eu preciso botar essa criança em algum lugar. Aí no meio do curral de noite, o cara tem que fazer o parto da própria esposa. Pensa na situação. E aí, para quem é que os anjos vão se revelar? Para um ganso de pastores. Dentro da hierarquia judaica, a profissão mais baixa que você pode ter é de pastor. É o cara menos escolarizado, menos capaz, ele vai ser pastor, vai dormir no campo, tomando conta de bicho. É a profissão menos digna. Na nossa cultura, é a profissão de gari, de lixeiro. É, talvez seja a profissão mais basicona que você pode ter, né? Isso e atendente do McDonald's. Mas lixeiro ainda é pior, porque o lixeiro era por trás. É um flyer, um é o cara que dá flyer no. Santinho de político. Santinho de político. Daí, assim, é lá embaixo. É, né? O cara, eu me lembro do Boris Casoy, uma vez tirando sarro no ar. O cara dando Feliz Natal, era uma época de Natal, e aí na emissora, na SBT, aparecia os caras, não, querendo desejar Feliz Natal, próspero ano novo, nós estamos muito felizes, não sei o quê. E aí no off, o off saiu no áudio do Boris Casoy, né? Gari, como é que o gari vai estar Feliz Natal, cara? Coisa mais baixa que o ser humano pode ser. Me lembro dessa frase do Boris Casoy, deu um... Procura no YouTube o que você acha. E... Para esses caras também e igualmente rejeitados e não bem-vindos em lugar nenhum, é que o anúncio é feito. Os primeiros rejeitados da sociedade falam, cara, vai lá e vai conhecer. Cara, e essa é a linha do. Essa é a linha de toda essa história de Natal. É o Senhor dos Rejeitados entrando no mundo a partir de um casal que não tinha nenhuma atratividade. De uma gravidez complicada, indesejada, fora de época, adolescente, sem planejamento, sabe? Tudo errado, cara. Sem lugar, sem pré-natal, sem nada, cara. Sem parteira pra correr, sem nada, cara, nada. E aí, pô, onde é que vai ficar pobre? Onde é que vai ficar... Imagina como é que você... Que tipo de gente você manda dormir no curral, meu irmão? Porque você ainda acha que você é muito bom. Sabe aquele papo que a gente está falando de relação racial hoje? Você ainda se achando, pô, foi legal. O pessoal chegou aí, precisou, botou eles para dormir no curral. Que tipo de família é essa? Foi ali, nessa rejeição, que Deus entrou. Qual o ponto dessa história? Que toda vez que a gente é rejeitado, a gente está na mesma página do Senhor dos Rejeitados. E olha, como eu falei hoje, só um coração quebrado tem rachadura suficiente para Deus poder entrar. O cara aqui está com tudo íntegro, cheio de razão, cheio de arrogância, sabe tudo, está perfeito. Cara, o coração está muito impermeável demais para ter uma rachadura. Esse Senhor dos Rejeitados é o Senhor do coração quebrado. Só um coração quebrado tem espaço para Deus entrar. Quem não tem um coração quebrantado, não vai ter. E aí começa uma história nova. Eu falei com você hoje, Vitória. Hoje é dia de começar uma história nova, se você quiser. Assim. É acolher no curral do seu coração, que não é muito mais limpo do que o curral que nós vamos ver daqui a pouco. Então, para quem está ouvindo, a gente vai levantar daqui, vai dar um pulo lá. De lá a gente vem e se despede. Cada um para o seu canto, para o seu quarto, arruma aqui, papapá. Amanhã de manhã a gente está junto. Acho que está bom. Talvez seja a primeira, e talvez, não sei, para alguns, a última noite de Natal que você possa ter efetivamente e dentro de um curral, dentro de um capril, ver uma manjedoura e imaginar aonde Jesus foi recebido nesse mundo. Isso quer dizer uma última coisa. A gente acha que para ter uma relação com Deus a gente tem que estar no lugar apropriado, que o nosso coração tem que ser legal, que nós temos que ser... Tem uma coisa engraçada nesse anúncio dos anjos, que assim, paz na terra aos homens de boa vontade. Isso jamais esteve escrito na Bíblia. É paz na terra e boa vontade para com os homens. É completamente diferente de homens de boa vontade. Você acha que tem que ser uma pessoa de boa vontade para ter um lugar adequado para Jesus no seu coração. Eu queria dizer claramente que se o seu coração for sujo que nem um curral, foi inapropriado que nem uma manjedoura, e feder igual a um lugar cheio de animais desse tipo, ele é mais do que adequado para que Jesus nele nasça. Porque aprouve a Deus, o Senhor do Universo, escolher não só ser identificado como um dos rejeitados, como escolher nascer num lugar sujo, inadequado, inapropriado, feio, fedido, que pode ser exatamente igual ao seu coração. Deus não precisa de um palácio. Ele só precisa que tenha um espaço. Essa é a palavra que eu queria deixar para hoje. Não se prepara para receber Jesus, não. Vem como você está, coraçãozão inadequado, inapropriado, sujo, sem arrumação. Pô, tem que arrumar isso aqui para poder falar com Deus, não, cara. É do jeito que tá, cara. Ele sabe o que faz. É isso. Feliz Natal para todo mundo. Deus abençoe.